Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou cá mais uma vez para mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, estarei cá das 9 até ao meio-dia, estarei cá com 3 horas de música na sua companhia. E ora, hoje somos sexta-feira, 17 de setembro de 2021. E espero que vocês passem uma ótima manhã na minha companhia. Ora, para todos os doentinhos, muita coragem, muita saúde. E para quem anda nas estradas também, muita saúde e tenham muito cuidado. Ora então, e vamos começar com as nossas músicas e espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e que passem uma ótima sexta-feira na minha companhia e na companhia da Rádio Arco-Íris. Tenho no peito o recado que ao meu amor quero dar. Vou pedir a uma pombinha para o recado me levar. O recado que eu tenho é de saudades por ela. Por favor, diz-lhe, pombinha, que não posso viver sem ela. Oh, pombinha, mensageira, leva no bico uma flor. Uma mensageira no peito para dar ao meu amor. Boa depressa, pombinha, que o meu amor está a esperar. Não demore muito tempo, não me quero ver chorar. Oh, pombinha, mensageira, leva no bico uma flor. Uma mensagem no peito para dar ao meu amor. Boa depressa, pombinha, que o meu amor está a esperar. Não demore muito tempo, não a quero ver chorar. Se ela estiver a chorar, eu vou te pedir, pombinha, leva-lhe uma flor e é uma lembrança minha. Vai depressa, por favor, tu não a deixes chorar. Diz-lhe que eu em breve chego para a poder abraçar. Oh, pombinha, mensageira, leva no bico uma flor. Uma mensagem no peito para dar ao meu amor. Boa depressa, pombinha, que o meu amor está a esperar. Não demore muito tempo, não me quero ver chorar. Oh, pombinha, mensageira, leva no bico uma flor. Uma mensagem no peito para dar ao meu amor. Boa depressa, pombinha, que o meu amor está a esperar. Não demore muito tempo, não me quero ver chorar. Oh, pombinha, mensageira, leva no bico uma flor. Uma mensagem no peito para dar ao meu amor. Boa depressa, pombinha, que o meu amor está a esperar. Não demore muito tempo, não me quero ver chorar. Oh, pombinha, mensageira, leva no bico uma flor. Uma mensagem no peito para dar ao meu amor. Boa depressa, pombinha, que o meu amor está a esperar. Não demore muito tempo, não a quero ver chorar. Discoteca, bebeu, dançou, de repente desmaiou. Foi socorrido, chega gente, acode gente. Na confusão, uma voz assim gritou: traz álcool para o Zé, dá álcool para ele cheirar. Esfrega-lhe bem nas ventas, que é para o rapaz melhorar. Traz álcool para o Zé, dá álcool para ele cheirar.

resistir, roubei o teu coração. Mas neste crime há sempre perdão. Ninguém domina a força de uma paixão. E eu também não sou diferente, não. Pois fiz o roubo e não há volta a dar. Por isso estou aqui a confessar. Roubei teu coração, roubei teu coração. E agora o que queres fazer? Roubei teu coração, roubei teu coração. E agora tens que me dizer: queres casar comigo? Então anda lá. Queres só me beijar? Então beija lá. Queres me abraçar? Ai, abraça lá. Se queres amar, ai, melhor não há. Não resisti, roubei o teu coração. Mas neste crime há sempre perdão. Ninguém domina a força de uma paixão. E eu também não sou diferente, não. Pois fiz o roubo e não há volta a dar. Por isso estou aqui a confessar. Roubei teu coração, roubei teu coração. E agora o que queres fazer? Roubei teu coração. Bom, então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e estão na presença de Lourenço. E desejo uma ótima sexta-feira a todos os nossos ouvintes. Estão à escuta da Tânia. Roubei teu coração. Queres casar comigo? Então anda lá. Queres só me beijar? Então beija lá. Queres me abraçar? Ai, abraça lá. Se queres amar, ai, melhor não há. Queres casar comigo? Então anda lá. Queres só me beijar? Então beija lá. Queres me abraçar? Ai, abraça lá. Se queres. Entre nós tudo acabou. Já foste, já foste. Tu não te sabes bem. Já foste, já foste. Pois é, já foste, já foste. Quando eu queria. Teus lábios os meus, tu dizias um dia serei teu. Agora tudo mudou, já não preciso de ti. Mas eu sei bem que tu queres algo de mim. O que passou já passou, não volta atrás nunca mais. Agora chupa no dedo e digo mais. Já foste, já foste, estou noutra meu amor. Já foste, já foste, entre nós tudo acabou. Já foste, já foste. Já foste, já foste, estou noutra, sabes bem. chegado e que tem um gosto especial. Adora cozinhar para a malta, mas não tem mão no sal. Uma vez deixa tudo insonso, outra vez tudo salgado. Gosta de comer das duas formas e diz não é pecado. E não esconde de ninguém, até gosta de degustar. E nós vimos que gosta tanto e até acaba por se gabar. Ele dá, ele dá para os dois lados. Ele dá, ele dá para os dois lados. É assim que ele gosta de ser. E o que pensam nem quer saber. Ele dá, ele dá para os dois lados. Ele dá, ele dá para os dois lados. É assim que ele gosta de ser. E o que pensam nem quer saber. Estamos à escuta da Rosinha. Ela dá para os dois lados. É isso, dá para os dois lados, que dê quando ela quiser. Yeah. para casa. Esta noite não passas, que eu quero fazer. Ai, ai, ai, vamos lá para casa. Esta noite não passas, que eu quero fazer. Ai, ai, ai, vamos lá para casa. Eu já estou em brasa para fazer um som de amor. Ora, e continuamos então com mensagem de um passarinho. E hoje, como é os dias, é o Dia Mundial dos Animais, então vamos ouvir esta mensagem de passarinho. Um dia olhar para o céu, de manhã e bem cedinho, reparei que nas alturas voava um passarinho. Ora, vamos ouvir esta canção e depois vamos passar uma página do povo e a seguir continuaremos com nossas músicas, as melhores músicas portuguesas aqui na sua rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2. Nossa Senhora, sou a mais celestial, que aparecia aos mais molinhos para salvar Portugal. Vamos ficar com uma página de pubo e depois continuaremos com a nossa música. Até já. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez

carinhos. Meninas da saia dançai, um rapaz agarradinho. No fim desta dança são abraços e beijinhos. No fim desta dança são abraços e beijinhos. À festa, o povo vai dançar. Com um sorriso no rosto, toda a noite se entrará. À festa, malta, vamos sair. Com o Nelson Costa, é tudo a curtir. Meninos aproveitam, vão arranjar um bar. Os meninos aproveitam, vão arranjar um bar. À festa, o povo vai dançar. Com um sorriso no rosto, toda a noite se entrará. À festa, malta, vamos sair. Com o Nelson Costa, é tudo a curtir. Na festa o povo vai dançar, é como aqui na nossa rádio, todo mundo dança. E vocês aí em casa, se quiserem dançar, também podem dançar, não é? Ninguém proíbe. Então vamos lá dar um pezinho, opa! Ora, 9 horas e 52 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. E estão com a melhor música portuguesa e na sua presença está Lourenço. Ora, então, e continuamos com Xana Carvalho. Bailamos, bailamos. Olha bem para mim, eu vou brilhar. E engole seco, pois estou a chegar. Sou feita de fibra, eu não vou quebrar. Por isso chora que eu vou gostar. Se não gostas de mim, põe do lado. Mas é assim que eu sou. Não vou mudar por não ser. Teu coração desejou. Balançou. continuamos com Vítor Rodrigo, o ovo e a galinha. Ora, o ovo e a galinha é uma coisa que mais outra. E hoje, como é o Dia Mundial dos Animais, até calha bem. Ora, vamos escutar então o ovo e a galinha com Vítor Rodrigues. E continuamos então, que se pensas que acabou, ainda não acabou não. A gente está cá até ao meio-dia com muita, muita música. Todos bem alto e tudo vamos dar. Nesta noite de verão, a loira se aproximou e me puxou pela mão. Levou-me para a pista, começou a dançar. Ao som deste coduro, pôs a malta a vibrar. A seguir a morena, também me puxou. Estava tudo tão louco com este meu show. Beijou-me às duas, o calor apertou. Ao som deste coduro, vamos curtir o som. Se pensas que acabou, ainda vai começar. A moda do coduro veio para ficar. E morenas, prontas para dançar. E todos bem ao mundo e tudo vamos dar. Se pensas que acabou, ainda vai começar. A moda do coduro veio para ficar. Mulheres e morenas, prontas para dançar. E todos bem ao mundo e tudo vamos dar. Começou nesta noite de verão. A loira se aproximou e me puxou pela mão. Levou-me para a pista, começou a dançar. Ao som deste coduro, pôs a malta a vibrar. Seguir a morena, também me puxou. Estava tudo tão louco com este meu show. Bem juntinho às duas, o calor apertou. Ao som deste coduro, vamos curtir o som. Se pensas que acabou, ainda vai começar. A moda do coduro veio para ficar. Mulheres e morenas, prontas para dançar. E todos bem alto e tudo vamos dar. Se pensas que acabou, ainda vai começar. A moda do coduro veio para ficar. Mulheres e morenas, prontas para dançar. E todos bem alto e tudo vamos dar.

vale a pena, sim senhor. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena é com amor. De quarentena, de quarentena, de quarentena até a lua. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena depois dançar na rua. Um senhor na televisão, sorrindo, diz então: isto aqui está bravo. É preciso acabar com este aumentar que o mal nos tem causado. Chegou com um ar bondoso, atrás dele um vaidoso, e diz que o caso é sério. E eu fiquei todo contente, pois de repente sonhei um império. De quarentena, de quarentena, sim senhor. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena é com amor. De quarentena, de quarentena até a lua. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena depois dançar na rua. Estou feliz por estar em casa, arrastando a asa como um passarinho. Ela é o meu bem querer e mesmo até sem querer eu canto baixinho. Deita fora o pesadelo, lutar sem ter medo da noite fazer dia. E jurar aos meus amigos que fora ando e em casa alegria. De quarentena, de quarentena, sim senhor. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena é com amor. De quarentena, de quarentena até a lua. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena depois dançar na rua. De quarentena, de quarentena, sim senhor. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena e com amor. De quarentena, de quarentena até a lua. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena depois dançar na rua. De quarentena, de quarentena. De quarentena, sim senhor. Ai, vale a pena, ai, vale a pena. Cumprir a pena e com amor. Ai, vale a pena ainda com quarentena. Pois é, mas isto ainda está um bocadinho mal. A gente tem que ter muito, muito cuidado com este vírus. Então, protejam-se e façam muita, muita atenção. Ora, vamos à música que nos interessa. Opa, Luciana e Abreu, Tudo no Mata. Temos que ter um bocadinho de alegria. Ora, 10 horas e 12 minutos, o tempo passa a voar e espero que vocês estejam a passar uma ótima sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. É as horas, é os dias e é os meses passam, mas é um abrir e fechar de olhos. Ora, vamos à escuta da música.

vamos escutar Rosinha. Ela adora maminha. Ela adora maminha, Rosinha. Eu acho que ela gosta de tudo, né? Por ele adora a maminha. Ah, olha que esta também está bonita. Ele adora a maminha, seja onde for, ai o meu amor adora a maminha. Ele adora a maminha, ele adora a maminha, seja onde for, ai o meu amor adora a maminha. Deitado aqui a pensar em ti, vem daí e cair neste retrato do que só nós dois fazemos aqui. Na praia ou no lago, contigo estou tramado, porque sei, estou apaixonado. E vou para o meu carro, o destino está traçado e eu preciso de ti ao meu lado. Vai ser o verão mais quente. Sei que sentes o batido no coração. Cantamos juntos com o radião essa mesma canção. Quando chamas por mim, dizem sempre sim, pois tens as estrelas do teu olhar. Se minha mão segurar, vou deixar-me levar enquanto espero o sol deitar. O sol deitar. Eu quero ver tua pele a brilhar ao sol pela primeira vez. E quero ser aquele que vai saber o que fazer quando tu me beijas. Mas quem me diria, encontrei quem via, nem hesitei ao dizer olá. E tudo começou, o meu mundo então mudou. Nesta noite eu vou me entregar. Vai ser o verão mais quente e eu sei. simples, oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Cantamos com o rádio esta mesma canção. Segurar os teus olhos, vou ficar. Vou deixar-me levar enquanto espero o sol deitar. Oh, yeah. Eu juro que eu sei que só queres ver o sol deitar. Oh, deitado aqui a pensar em ti.

coador. Aí estamos à escuta da Rosinha, Fica Sempre no Coador. E a seguir vamos ficar então, eu vou tirar a bata à enfermeira. Isso é que é um caso sério, se tirar a bata à enfermeira. Ora, estamos à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. E espero que estejam a passarem uma ótima sexta-feira na nossa companhia. Olha, para quem trabalha, uma ótima coragem. E para quem viaja também, uma ótima viagem, que tenha tudo de bom. E então, se ainda você não se ligou à rádio, então ligue-se, é só procurar o ponto 96.2 e já está na nossa rádio, de Orleans. Então hoje estamos com músicas um bocadinho diferentes. Eu espero que seja do vosso agrado. E estas músicazinhas assim, porque não pode ser sempre a mesma, não é? Tem que ser um bocadinho de cada. E aos nossos gostos e aos seus gostos também. Onde passa tudo para, ela estes a visão. Ela usa bata branca como manda a profissão. Mas a roupa por dentro há boatos de que não. Todos fazem o mesmo filme, a enfermeira da revista, com um olhar sádico e também bonitista. Eu vou tirar a bata à enfermeira, pois sou um homem bem aventurado, fazendo um filme de adolescência. Zaz, zaz, zaz, estou a ficar curado. Eu vou tirar a bata à enfermeira e saciar este desejo que há em mim. Oh, esta dor está piorando e o remédio é ela dizer que sim. Só há meninas bonitas. Tem médicas assistentes e algumas são artistas. Mas tem uma enfermeira que é uma perdição. Onde passa tudo para, ela enche-nos a visão. Ela usa bata branca como manda a profissão. Mas a roupa por dentro há boatos de que não. Todos fazem o mesmo filme, a enfermeira da revista, com um olhar sádico e também bonitista. Eu vou tirar a bata à enfermeira, pois sou um homem bem aventurado, fazendo um filme de adolescência. Zaz, zaz, zaz, estou a ficar curado. Eu vou tirar a bata à enfermeira e saciar este desejo que há em mim. Oh, esta dor está piorando e o remédio é ela dizer que sim. Pois sou um homem bem aventurado, fazendo um filme de adolescência. Zaz, zaz, zaz, estou a ficar curado. Eu vou tirar a bata à enfermeira e saciar este desejo que há em mim. Oh, esta dor está piorando e o remédio é ela dizer que sim. Eu vou tirar a bata à enfermeira, pois sou um homem bem aventurado, fazendo um filme de adolescência. Zaz, zaz, zaz, estou a ficar curado. Eu vou tirar a bata à enfermeira e saciar este desejo que há em mim. Oh, esta dor está piorando e o remédio é ela dizer que sim. Tu sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Allez, continuamos então com Victor Rodrigues. Não se pá, o Victor Rodrigues é Rubem Aguiar. Quem não come em casa vai comer fora. Pois é, se não se comer em casa, e dizem sempre, quando a gente vai comer fora, sabe melhor, não é? Então vamos à escuta. E o casal feliz, comida caseira, mais que doce e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa, dá pão e água, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já minha avó dizia, barriga vazia, comer lá fora. São palavras sábias, quem não come em casa, vai comer lá fora. Sente o maridinho, pede um docinho que não lhe dás. Subalimentado é que homem casado nunca pode andar. Isto é o segredo e o casal feliz. Comida caseira, mais que doce e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa anda a cambiar, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já minha avó dizia, barriga vazia, o que vê devora. São palavras sábias, quem não come em casa vai comer lá fora. Sim, Vitor Rodrigues, dia de festa aqui. Vocês sabem que a gente aqui na nossa rádio tem todos os dias de festa. Boa música para você e estar à escuta da nossa rádio 96.2. E é dia de festa e de rumaria, por si só no ar no foguete chumbar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Sorrisos no rosto, haja alegria. E é dia de festa e de rumaria, por si só no ar no foguete chumbar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Eu cá vou levando a vida nestas noites de verão, onde ver mulher bonita é a minha perdição. Com ela junto de mim, a cantiga não me estou. Gosto de viver a vida, só gosto de vida boa. Sorrisos no rosto, haja alegria. E é dia de festa e de rumaria, por si só no ar no foguete chumbar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Sorrisos no rosto, haja alegria. E é dia de festa e de rumaria, por si só no ar no foguete chumbar. Vem daí comigo, vamos lá dançar.

Então, e com, continuamos com Bem-me Abraçar, Bem-me Abraçar. Ora, ele Bem-me Abraçar. Ora, eu também quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão, amigo, que é o que nos grava todas as nossas emissões da Rádio Arco-Íris. O meu muito bom dia para ti, desejo-te um ótimo dia e uma bela sexta-feira. Não te quero a mentir, eu só quero amor, só quero numa noite à beira-mar. Eu só quero amor, só quero em teu corpo navegar. Vem, vem, vem, vem me abraçar. É verdade, é verdade, não há verão como Portugal. Ora, então vamos escutar esta canção e depois vamos ficar com uma página de pub e a seguir continuaremos com as nossas músicas e a parte dos discos pedidos. Ora, 11 horas na nossa hora e vamos entrar na última hora da emissão do fim de semana à porta. Durante o ano a vida não é igual. Falta a presença dos filhos, os filhos de Portugal, os filhos que saíram para a vida melhorar. Mas tudo muda quando começam a chegar, para sentir o nosso cheiro, que os nossos gostos também, até a festa lá da aldeia.

parar o seu nascer. Que sensação desmedida. Disse-lhe, sejas bem-vindo, foste o presente mais lindo que eu tive na minha vida. Muito pouco eu te embalei, desculpa se eu não te dei o amor que precisava. Só Deus sabe o que eu sofri por não estar ao pé de ti quando os primeiros passos dava. Meu filho, filho meu, quando cresceres tu hás de entender que o errado não foi ele. Meu filho, filho meu, quando cresceres tu hás de entender que o errado não foi ele. Eu deixei-te e fui-me embora porque havia chegado a hora, meu filho, dizer-te vou. Eu deixei-te em criancinha, mas a culpa não foi minha, o destino assim traçou. Quando adulto tu chegares e comigo te encontrares, a gente vai conversar. Com a idade a vida muda, se quiseres a minha ajuda, teu pai vai te ajudar. Meu filho, filho meu, quando cresceres, tu hás de entender que o errado não foi ele. Seres, tu hás de entender que o errado não foi ele. Meu filho, filho meu, quando cresceres, tu hás de entender que o errado não foi ele. Ora, continuamos então com a nossa dedicatória e desta vez vai ser da parte de Miguel para toda a sua família, para todos os amigos e também para todo o auditório da rádio e todos os animadores da Rádio Arcanciel. Da minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. Então vamos ouvir o Nema-nos Paz, Paz. Eu quero e até desespero ficar no teu coração. Mas quem te disse que eu sou doido, doido nesse amor para correr ao teu portão? Guardar a chave, oi, oi, do coração. Ai, ai, tudo a viola, ui, ui. Vou ser livre sem paixão, ai, ué. Eu hoje quero é paz, paz. Paz, paz, paz. sabe, oi, oi, é do coração. Ai, ai, tudo viola, ui, ui, vou ser livre sem paixão. Ai, ué, eu hoje quero é paz, paz, paz, sentir o teu calor, oi, sem nunca olhar para trás. Ora, e continuamos então as nossas dedicatórias, desta vez é da parte de Cessaruga, para todos os colegas que o conhecem e para, e não esquecendo também a equipa dos caçadores. Ora, então, e como vai começar a caça a partir de domingo, eu vou passar aqui uma cançãozinha, O Caçador. Atrás a pé, lá para os lados da ribeira, ainda matei um jacaré. Fiz um

caminho, porque a vida é incerta, toma muito cuidadinho. Depressa o mal que vem, o mal vem pelo caminho, porque a vida é incerta, toma muito cuidadinho. Então são 11 horas e 44 minutos e estamos quase, quase na nossa reta final. Ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte do Sr. Francisco Correia para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e para todos os... para quem o conhecem. Então, e não esquecendo a equipa, a nossa equipa de caçadores, pode ser José, pode ser Fernando, pode ser César, para mim também, e que eu desejo um ótimo dia de trabalho. Então vou passar aqui uma desgarradinha alegre, espero que seja do agrado dele. Bye. então são 11 horas e 50 minutos, estamos a 10 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título O Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava, e esta canção é para toda a gente que esteve à escuta da minha emissão. Então vamos ouvir esta linda canção. E também especialmente para uma pessoa que ouve sempre, sempre, a todas as sextas-feiras, a minha emissão. domingo eu ouço trinar o sino. E sonhando, por vezes eu sou feliz. Lá recordo os meus tempos de menino, minha aldeia, minha terra, o meu país. Imagino sonhando as ondas do mar. Vejo um monte que me dá tanta emoção. Quando acordo sem querer estou a chorar. Com tristeza eu canto esta canção. Está distante. Talvez ela também cante esta canção. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Chorando saudades, ai solidão que me matas dia a dia, fazendo da minha alegria uma tristeza constante. Sozinho falo às vezes e sem querer estou a chorar. Rezo a... Ora então, pois é com esta canção que eu acabo a minha missão. A minha missão, um fim de semana à porta. Espero que tivesse sido dos seus agrados. Eu, por mim, foi uma ótima manhã que passei. E espero que vocês tivessem passado também uma ótima manhã de sexta-feira na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Então, só tenho-vos a dizer até sexta-feira próxima. E espero que passe tudo bem e que tenham muita saúde até lá. Então, um bom fim de semana, tudo de bom e até sexta-feira, se Deus quiser. Daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional para vocês escutarem algumas notícias também lá de Portugal. Até sexta-feira próxima, se Deus quiser, e bom fim de semana.